os coelhinhos, com orelhinhas que chegam quase ao chão. É party party, estamos todos aos saltinhos, estamos em festa cantando esta canção.